Projeto X Podcast. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E dessa vez o tema é mortal. Mortal o quê? Toca a musiquinha aí no fundo, né? E só os filmes, hein? Só os filmes. Só de filme. Música de balada, mano. Música de gente, tá bom? Não. O negócio é Mortal Kombat. Ultimate Remix. Você tem a música aqui, tem Ultimate no nome. É, porque ela é realmente foda. É foda, né? Chegou, ó. Mas... Bom, óbvio, Mortal Kombat, né, uma franquia de jogos implacável, todo mundo aqui já jogou, queria ver sangue, teve sangue. A não ser que você tinha um Super Nintendo, aí você não viu sangue, não. É verdade. Não, você viu um sangue verde. Fez e faz parte da vida de muitos combatentes de hoje, né, combatentes com K? E melhor de tudo, não somos psicopatas, ou pelo menos declarados por causa de Mortal Kombat. Ainda não. Então... Ainda não. Eu sou normal, eu já digo. Não sei se é feito de 20, tem que ser de 20. Vamos ver, né? Tem que ver isso aí, né? Mas antes de começarmos aqui o torneio, galera, quero apresentar aqui quem são nossos combatentes. Aqui é o Rodzi, test your mind. É o momento mais tenso, velho, do Mortal Kombat, é o test your mind, mais que o Goro. Eu nunca entendia porque o Rubi é mais duro que o aço, cara. Porque em Outworld... Tá bom. Aqui é o Cabeça e eu quero, agora eu quero o Bane no Mortal Kombat. Meu Deus. Ele é aquela voz grande. I will break you. E o Fatality, ele quebrando o cara no meio, assim, tem que ser, velho. Um Fatality. Ele ia chegar pro Noob Saibot e falar: "You think the darkness are your own?" Ele adopted. I was born in it. I'll break you, Sub-Zero. Meu Deus. First you, pô, first não, you frozen, then you have my permission to die. Não sei como não pensaram nisso ainda. O cenário do Bane ia ser o The Pit, né? Pensa assim, é da Warner, olha só. Te escutem, cabeça. Olha só, que escuta esse cast, a gente tá falando inglês, aí fala inglês depois. A gente legenda o podcast. É maravilha. Pô, Bane no Mortal Kombat 10. Hashtag. Ó, Warner, escuta esse aviso, hein? Aqui é o Sage e eu sempre escolhi o Sub-Zero. Sempre escolhi o Sub-Zero. Maceteiro, hein? Maceteiro. Que maceteiro, que só porque eu não sei. Gelinho Gancho. Ou Gelinho Rasteiro. Eu gostava dele. A variável ia toda hora com o Scorpion e ia com o Sub-Zero, derrotava ele. Que Scorpion? Sub-Zero amarelo. Sub-Zero amarelo. Você vê a relevância do cara quando ele vira o Sub-Zero amarelo. Aqui é o Panda e eu quero Harry Potter no próximo Mortal Kombat. Agora pergunta, o que isso tem a ver com Mortal Kombat? Não dá, pelo amor de Deus. Depois do Bane, todo personagem vai ficar ofuscado. Eu tô de saco cheio de Harry Potter já. Eu quero o nego arrancando a cabeça dele com o Vector. Tudo bom? Sub-Zero. O Voldemort é tão zoado que ele podia ser um personagem zoado de Mortal Kombat. Arrancaram o nariz dele com ele e o Reptile, né? Irmãos de nariz. Até que faz sentido. Reptile wins. Mas, combatentes aqui prontos, armados e preparados, né? Ready. O tema é muito bom, Mortal Kombat. Jogo aqui unânime aqui entre a galera, assim, que marcou e me marca todo mundo aqui. Não vivemos sangue, mas o sangue viveu na gente. Caraca, poético. Meu Deus. Então, Mortal Kombat é uma franquia de jogos majoritariamente de luta, criada por Ed Boon e John Tobias. O primeiro jogo, né, o Mortal Kombat, ele foi desenvolvido pela Midway Games e lançado nos arcades em 1992. Tipo, nem era nascido, eu estava, né? Nascendo. Eu nem... Mas o... Caraca. O primeiro jogo, ele foi criado para rivalizar com Street Fighter da Capcom, né, que na época fazia muito sucesso mesmo, assim. Eu vi até um documentário, assim, o Boon e o Tobias falando, assim, que... Pô, tava de saco cheio, cara, de ver arcade. Qualquer lugar que você ia arcade tinha Street Fighters, tal. É, porque era um jogo de luta mesmo, da época. Isso. Tinha hit mesmo, né? Tinha jeito. Mortal Kombat ele foi desenvolvido em 89, só que ele só pôde cair pros arcades em 91, lá, por uns lances lá aqui. Aquilo na época, né? Inclusive, quem desenvolveu esse Mortal Kombat primeiro aí foi só o Boom e o Tobias, cara. Sim, foi absurdo, foi assim. Eles se juntaram e falaram, não, tirar o Street Fighter desse pódio. Não, é, putz, sensacional, cara. Se você for ver a equipe mesmo de produção, é pouquíssima gente, não, é, mesmo, o, né? O pessoal da, eu, se não me engano, o pessoal que capturava os movimentos eram 3 ou 4 pessoas que faziam todos os personagens só. É, eram, não, tinha um ali que fez 4 personagens, né? É, então, tipo, ainda pegaram o irmão dele também. Isso eram irmãos, é verdade. É bem, tipo, primeiro jogo de garagem, assim, é, sabe? Garage Game, né? É o indie game da década de 80, né? Mas, meu, muito bom. E a Medium, ela desenvolveu até 2009 todos os jogos, né, de Mortal Kombat. Aí ela abriu falência. Até que, infelizmente, faliu e vendeu a alma pro Shang Tsung. Pro Shang Tsung. Your soul is mine. Shang Tsung, opa, chamado Warner Brothers. Brothers. Opa! Bom, e aí, pra quem é mais novo aí, a gente viu, né, que em 2010 a Warner Bros, com parceria da NetherRealm Studios... É, ela criou o NetherRealm, o estúdio. Ela criou o NetherRealm? O que ela comprou, o pessoal que veio da Midway, todo esse pessoal que eles compraram, entre aspas, eles criaram o NetherRealm Studio, que é uma vertente de jogos. Isso. Que é liderada pelo Ed Boon, né? Exatamente. E a partir disso, eles desenvolveram o épico Mortal Kombat 9 ou Mortal Kombat 2011, que é o que tá rolando agora. Também chamado só de Mortal Kombat pras novas gerações, né? A gente, isso, fã... é o primeiro Mortal Kombat. Na verdade, os fãs têm essa mania de querer titular número, né? De numerar os jogos, apesar de não vir com o... Até o 4, o 4 é o último que tem número de verdade. Mas depois a gente foi... Botar, é, vamos botando número, né? Porque a gente se perde. Não. É, porque os fãs que acompanham a série ao longo, eles precisam ter um número, né, como referencial. Mas essa nova geração, eles não têm esse referencial. Então, pra eles, vai ser Mortal Kombat mesmo, né? Exatamente. Só um detalhe que é interessante comentar. O Mortal Kombat, hoje, dos grandes jogos de luta, ele é o único que é ocidental. Você pode ver. Isso. Verdade. Ó, verdade, você, né, tem, ó, Street Fighter, Tekken, Virtual Fighter, vamos fingir que existe Virtual Fighter ainda, Soul Calibur, Super Smash Bros, King of Fighters, aquele BlazBlue também, é tudo oriental, todos esses orientais. Cara, até o Tekken, né? O Tekken é Bandai, é Namco, é a Namco que faz o Soul Calibur também. The King é a SNK? Mas isso é tudo culpa da Nintendo, que não trouxe de volta o Killer Instinct. Olha só, tinha que ter trazido. Verdade. Ô, Rare, uma saudade da Rare. E a gente falou até de Virtual Fighter, tá? Você que é fã da SEGA. Infelizmente, tipo, não existe mais. Não sei se você sabe. Não. Tipo... Eu não acredito nisso. Não sei se é mais Virtual. A SEGA como produtora de games ainda existe. Só que como hardware não existe mais, né? Então, desculpa, tá, gente? Então, assim, quais são os diferenciais do Mortal Kombat pro jogo, pros outros jogos de luta? A gente tem uma porrada sangue, hoje. Eu sei, violência. Por que esse jogo merece o título Ultimate? Ultimate, cara? Porque Ultimate, ele tem o supremo, né? E, cara, quando você fala de Mortal Kombat, você fala, é violência e sangue. Não tem, assim, é o ponto, é a característica principal, né, cara? Precisa mais do que isso? Tá ótimo, cara. Então, o que uma criança de 8 e 9 anos gosta, cara? Sangue, velho. Mortal Kombat tem aquela fórmula de sucesso, né? Sangue, sexo e satanismo. Né? Oh, maravilha. O sexo não tá tão explícito assim, né? Mas não tá lá, muito, tá, né, lá, viu? Se você procurar... Ah, mas sei lá, que a roupa é daquelas a lá... É 3S, né? Triple S. Cabalística. Meu Deus, hein? SSS. Do demônio. Então, até 91, o único jogo de luta que todo mundo comentava era o Street Fighter. Street Fighter 2. O 2, né? E apesar dele, assim, ser luta, e você tá falando de luta de rua, né, uma luta sem regras, você não tinha uma violência explícita, era tudo muito, como ele era mais desenhado, ele era mais, assim, animado, digamos assim, ele não tinha sangue, o cara dava um choque pra seu esqueletinho, então era uma coisa mais romanceada, então ele não usava não usava violência, né. Aí o Mortal Kombat falou, para com essa putaria, vamos matar a gente, vamos matar. Vamos fazer um jogo pra adulto, né? Vamos matar o combate, por favor, vamos parar com a putaria. Vamos começar com a putaria, né? Bateu um negócio na mesa e falou assim, agora é nós. Aí que eles fizeram? Eles fizeram um jogo onde os personagens eram humanos, assim, você reconhecia, não era o Blanca, não tinha um cara verde que soltava raio. Não isso. Antes, depois a gente... Depois olha vem, lá, depois, lá. Né? Depois a gente depois, começa a conversar. Depois até rolou. Até rolou. Mas inicialmente a ideia era você trazer personagens que tinham, eram muito próximos de humano, tanto que eles eram mesmo, eram, era feito a motion capture de atores reais. Era assim, era foto de gente que era transpassado pra pixel. Maneiraço. Não, é, uma captura digitalizada. Se vocês conseguirem acesso aí ao making of do Mortal Kombat, até o terceiro, assim, cara, você, meu, é sensacional você ver os atores lá caracterizados, meu, fazendo as poses e tal, tipo, nego em cima de escadinha pra simular voadora, sabe? Não, um negócio assim, sensacionais. Você vê que é um trabalho árduo, né? Difícil, não é? Não é? É. E porque você também nem tinha tanta tecnologia na época, ainda mais imaginando Mortal Kombat, que era um jogo de garagem, né? Pra você fazer o do zero mesmo, você fazer os pixels todos do zero. É muito difícil fazer isso. Não, dá um trabalho mesmo. Captura, digitaliza, põe os sprites ali. Maneira é, essa foi uma. Eu acho que, se não me engano, foi uma maneira deles driblarem também essa parte do orçamento. Sim, porque é muito mais barato, né? E eu acho que assim, a maior polêmica de Mortal Kombat é o Fatality, né, cara? Quem não conhece o Fatality. É a marca registrada, né? Fatality. Meu, você fala Mortal Kombat, acho que o principal sucesso foi esse negócio da violência, né? De trazer uma pegada mais séria, assim, né, nos jogos até então. Mas o Fatality, velho, ele definiu o Mortal Kombat. Não, é o Fatality, né? Exatamente, é um sinônimo. É o sinônimo de Mortal Kombat, né? Assim, se a gente não pode tem Mortal colocar. Kombat sem Fatality. Não, é o Fatality, ele vem, assim, na verdade, assim, a gente tem a ideia inicialmente lá atrás dos gladiadores, que o gladiador 1, quando você termina, você mata. Você ganhava no gladiador, você praticamente você executava ele a pedido do imperador. E depois. Como que é o nome daquele filme? É Dragão Branco? O grande. Então, que também tinha essa. Que ele finalizava, ele matava o seu inimigo. Então, quer dizer, você terminava o segundo round, o cara não só caía no chão, aparecia a frase Finish him! Ele ficava tonto por alguma razão. É. Prepare yourself! Johnny Cage! Prepare yourself! Oh, não à toa esse Mortal Kombat, na verdade, já foi criado inicialmente pra ser um jogo do Van Damme, né? Mas ele não quis. Branco. Ele não quis, ele falou não. A base. Ele falou que não quis, aí depois ele foi pro Street Fighter, né? Então, ainda mais acabou o direito de licenciamento, né? Aí eles falam assim, mas a gente já tem material pra fazer um game bom. O Johnny Cage era pra ser. É o personagem. O Johnny Cage é o Van Damme, na verdade. Johnny Cage not afraid to die. É o cara que fazia sucesso na época, um astro dos cinemas. O personagem é perfeito pra ele. Mas ele não quis ceder. Passou os direitos aí, pronto, né? Passou o tempo. Aí você teve que fazer Street Fighter, tá vendo? Bem feito. Aí toma, Wanda. Não veio bater em mim, né? Mande pro Rods, a culpa é do Rods, viu? Bosta. Ah, com certeza. Mandando, o Rods tá aí, ele luta boxe, sem se vir. Eu com certeza tenho propriedade. Você tem chance, tem uma chance contra. Agora, né? Agora. É só você aprender a dar um espacate e já tá lá. Perfeito, hein? Ô, Rod, chamar a Gretchen pro Vandana. A Gretchen. A Gretchen vai ter uma erisão. Ele toma a taunt, velho. Aí aparece. Então, aí aparecia quando você terminava o segundo round contra o seu oponente, aparecia a famosa frase também. Finish him! Seria finalize-o. E aí, se você desse uma certa combinação, ele ia fazer uma animação absurda em que ele, sei lá, arrancava a cabeça, arrancava braço, o cara tirava o braço, batia, arrancava a cabeça com o braço do cara. Arrancava o coração, né? Ou você apertava um botão errado e dava um soco. Exatamente. Isso aconteceu por causa do limite harder da época, né? Porque se você vai na essência, velho, é uma parada absurda. Assim, o cara tirar a máscara e queimar o cara até sobrar os ossos. Não, ele põe a mão dentro do peito, né? E tira o coração do cara, assim. Meu, cara, imagina que absurdo seria isso, tipo. Real life. Mas é o que definiu, o Fatality definiu o que é Mortal Kombat. E melhor, foi responsável pela criação do ESRB, né? Que é o Entertainment Software Rating Board. Que é como se fosse a entidade que dá... Regulamenta a idade que... Pra a classificação etária. Então, quando você pega aquela caixinha do videogame e tá lá M, T, do lado, na parte de baixo, na esquerda, é culpa de Mortal Kombat. Uh-huh. Você só percebeu, parece que videogame não é só de criança, não? É, então. É. Não, isso realmente foi um ponto de polêmica, porque na época, a gente tá falando tipo, de Super Nintendo, velho. O videogame era coisa de criança, era Mario, você jogava com Sonic, Mario, você não tava, pô, o cara tá cancando o braço do outro. Isso foi muito polêmico na época, assim. Peraí, o governo chegou e falou assim, vamos parar com essa porra, calma aí. Isso é coisa pra criança. Mas qual é, velho? Era que a criançada gostava naquela época. Porra, eu só ia na casa do meu amigo jogar Mortal Kombat por causa disso, velho. É todo mais nada me atraía no Mortal Kombat, escondido, só o sangue. Olha, hoje vai rolar sangue. Hoje vai Uma coisa importante aí também no Mortal Kombat, falando aí de jogos de luta, é a jogabilidade. É, ela tinha uma jogabilidade muito, muito legal, porque assim, eram dois socos e dois chutes, sendo que um conjunto era soco e chute baixo e outro era soco e chute alto, né? Isso. Diferia porque provavelmente o soco e chute forte dava um pouco mais dano, né? Isso. Era mais focalizado e tal. Isso ajudava pra mesclar com combos e tal. E o pessoal acostumava. Também isso foi uma estratégia pro pessoal se acostumar com o Street Fighter, porque Street Fighter tinha esse recurso também. O Street Fighter eram três botões, na verdade. Você tinha três socos e três chutes. Era médio e alto. Arcade de seis. Então, o Mortal Kombat diminui um, tira um, né? São quatro botões. Kano wins. Mas ainda em jogabilidade aí também vale levantar também que teve algumas críticas também porque os golpes em si eram muito parecidos, entendeu? Porque todo mundo, com base nesse sistema, tinha isso. Todo mundo tinha um soco médio igual, soco alto igual, chute baixo igual e chute alto igual. Então, era muito. A única coisa que mudava era o jeito que ele ficava parado, a pose de luta dele. Isso. Os especiais que mudavam o personagem e muitas vezes nem a roupa mudava, né? Que era o caso Não. do. Você tinha o caso do Reptile, Sub-Zero. O Palette Swap. É apenas o Palette Swap. É a paleta de cores. Que você só troca. Você só trocava a cor. Mais nada. Inclusive, é maneira levantar aí que esses ninjas, infinitos ninjas iguais, pelo menos no começo aí, fizeram um recurso de otimizar o hardware. Porque assim, eles não tinham muita capacidade. Então eles pegavam a sprite, mudavam a cor, né? Davam alguns recursos a mais. Isso criava um lutador novo, né? Com menos consumo exatamente. De hardware. Exatamente. É tudo limitação. Isso era uma estratégia interessante, assim. Tanto que o Reptile no primeiro Mortal Kombat, ele tem os poderes do Scorpion e do Sub-Zero. Ele tem o arpão e o gelo, entre aspas. Isso, muito apelão. E a cor dele é verde, que é a mistura de amarelo com azul. Olha só, é genial. As cores. You will die, mortal. Só porque mataram todos os estilistas de Mortal Kombat, você tá reclamando, velho. Estilista, né? O que não tem estilista. Mortal Kombat é estilista, né, cara? É, estilista, velho. Por isso que a roupa não varia, coisa... velho. Só muda a cor. Isso é verdade. Até depois o Noob Saibot, né? A gente tem o Smoke, o Cyrax. Não, o Cyrax não era robô na época. Não, Ermac, Rain. O Ermac. Depois a gente vai até comentar do Ermac, tem algumas curiosidades desses personagens. Porrada de ninja, cara, só muda a cor. Poxa vida. Oh, essas porra desses ninja foram os precursores das bandas coloridas. Né? Olha a merda. são Power Rangers, né? The Scorpions. The Scorpions. Vai tocar Rock Like a Hurricane agora. Outra coisa que, assim, que pelo menos pra mim é o que eu mais gosto em Mortal Kombat é que ele tira uma variável de quando você tá jogando, que é o seguinte, é o diagonal. Pra quem joga Street Fighter, você tá acostumado com meia-lua. É o famoso meia-lua, é o Z, que é o Shoryuken, o Hadouken, que é o quê? Você tem que fazer um movimento passando por baixo, diagonal entre abaixo e a frente e frente. Faz um movimento da meia-lua que eu não entendo, que na verdade é um quarto de lua, mas vamos lá. É, também nunca entendi. É o famoso Hadouken, se você dá um soco, né? Tinha que ser meia-lua crescente, aí faz sentido. Mas o Mortal Kombat, que ele fez? Ele falou, não, você não precisa da diagonal, você só precisa para baixo ou para frente. Se você quiser usar a diagonal, você usa. Mas se você só precisa do baixo para frente, ou baixo para trás para frente, para dar os golpes. Isso facilita muito, porque até hoje eu não acerto a porra do Z todas as vezes. Eu não consigo dar shoryuken. Cara, é perfeito pra jogar no teclado, cara. Realmente. Mortal Kombat, né? Basicamente é um jogo assim que é fácil todo mundo jogar, porque os comandos são iguais, a base de golpes é igual também pros personagens, assim, até certo ponto. Só que é difícil você dominar, porque realmente. Aí você tem golpes especiais, você tem mais pra frente você tem alguns combos pré-definidos, depois combos fluidos também tem diferençazinha. A questão do tempo, que você... Tem os recursos. Porque você tem um fatality que tem que ser feito de uma maneira, tipo, absurdamente rápida, senão não pega. Tem distância correta, sequência rápida. E o Mortal Kombat ganha uma coisa, porque ele... uma coisa que você não tem no Street Fighter é você jogar o personagem verticalmente muito alto. O Mortal Kombat você faz isso direto, você dá o gancho, o cara voa. Então verdade. Tem a questão do tempo, da caída, de você acertar o combo na hora certa, o golpe especial, pra dar aquele combo maior. Isso é difícil você fazer, mas se você quer jogar, brincar, você joga fácil. Cara, eu até falo que o Scorpion era o personagem mais fácil de jogar. Dois pra trás, um soco, pronto, ó o gancho ali, pronto. Olha que movimento fácil. Get over here! A coisa mais fácil que tinha, o movimento dele. E o Scorpion era pelão também, Rods. Nem vem falando do Sub-Zero. Você vai falar do Sub-Zero amarelo, ele também era. Não, é porque ele é Sub-Zero. Porque ele é Sub-Zero amarelo, exatamente. Olha só. Ô, coisa mais da hora, congelar o cara e depois dar um soco nele, tá ótimo, né? Nossa, muito apelão. É uma apelação. O Sub-Zero, ter noção, até eu ganhava com o Sub-Zero. É a regra, assim, você não tá ganhando do cara. Pega o Sub-Zero. Passa ele e volta pro seu personagem. Ai, ai. Sub-Zero wins. Mas, bom, falando de Mortal Kombat aqui, é difícil também não lembrar de toda a franquia, de tudo que rolou aqui em Mortal Kombat e tal, né? Então, o que a gente vai trazer hoje aqui no cast também, além, óbvio, de lembrar de tudo que rolou no Street Fighter, o que tinha na época, o que marcou a gente, né? Trazer um pouco uma experiência. A gente quer dividir aqui entre essa parte e uma futura parte. Aê, vai ter duas partes de Mortal Kombat. Isso, ó, dobradinha do Mortal Kombat World. Na conta do Shao Kahn. Põe na conta do Shao Kahn. Beleza. Então, a gente vai fazer aqui uma dobradinha, né, esse mês. E a gente vai passar por cima de toda a história do Mortal Kombat, tudo que aconteceu, tudo que vai rolar e tal. Pra gente lembrar, rir, ver o que tá errado, o que não tá, onde que Mortal Kombat se perdeu, entendeu? Porque é bom, Mortal Kombat tem coisas que nem os deuses antigos salvam. Nem os Elder Gods conseguem explicar pra gente, né? Pô, tá errado. Mas assim, interessante porque assim, cara, querendo ou não, Mortal Kombat, você pode não gostar do jogo, você pode preferir Street Fighter, Virtual Fighter, Soul Calibur, mas o universo de Mortal Kombat é muito interessante. Ele é um universo pedido muito legal. Ele é muito amplo, a história é muito boa. Ao contrário do Street Fighter, que você se perde. Pelo menos eu não sei mais a sequência das coisas. Não foi bem explorado. Street Fighter? É a Shadalu, aí o Bison na Shadalu, aí vai o Ryu... Não sei o quê. Um bando de lutador se reunindo lutando. Acabou. Então. E depois. Não. A história do Street Fighter pra mim é do Street Fighter Victor. Então, o do Victor, né? O resto. Agora, Ryu está aprendendo a soltar o Hadouken. Ryu está aprendendo a soltar o Hadouken. Ryu soltou o Hadouken. Olha que da hora. Acabou, né? tipo o Goku. Narrador só fala isso, porra. Que coisa. Dá uma raiva. E a história, apesar de ser uma história meio zoada lá pra frente, ela é uma história bem definidinha, interessante até. Ela não acredito que foi pensada inteiramente do começo. Já pensaram, lá na frente a gente vai fazer isso. Acho que não. Mas é interessante, acho que vale a pena a gente citar também. Se foi pensado ou não, não sei. Falando aí do universo do Mortal Kombat, vamos definir aqui que é a parada. Basicamente, aqui no universo do Mortal Kombat, ele consiste em 6 reinos que foram criados a partir de 6 armas chamadas Kimidogus, ou criados pelos deuses antigos, né? Os Elder Gods. É Kimidogus mesmo? É Kimidogus. Kimidogus. Para enfrentar o One Bane, né? O primeiro ser. Então, top. Não é o One Bane, tá? Não é o One Bane, infelizmente. Não é o Bane, tá? Um Bane. O primeiro Bane. O ser é um Bane, né, meu Deus do céu? Que medo. Não, aí não. Realmente ele pode falar que ele nasceu nisso, foi criado nisso, no universo, né? Eu sou a sombra, né? Então, o que acontece? Os Elder Gods, né, os deuses antigos, eles foram vitoriosos, né, contra o primeiro ser. E a partir da fusão das armas, os Kimidogus com o Unbane, eles criaram os seis reinos que existem no universo de Mortal Kombat. Esses são o Earthrealm, que é o plano terreno, é a terra normal que a gente conhece. Netherrealm, que é o inferno. Pra quem joga Minecraft, tem o Nether também. Isso, maneiro. Nether. Outworld, que é o mundo externo, é a Exoterra, né, que eles chamavam, né? Exoterra, Outworld. A gente tem o Order Realm, que é o mundo da Ordem, que, se não me engano, ele é ali que fica o conselho, né? Isso, é aquela cidade toda bonita, tudo conselho, as torres, é uma coisa assim, uma coisa mais, vamos botar em termos jurídicos, é o lado da lei, da ordem. Onde ficam os advogados chaves. Os advogados de Mortal Kombat, né? Que aguentaram os processos infinitos. Ah, meu Deus. Temos o Chaos Realm, que é o mundo do caos. Primeiro. E fechando também Edenia, que é o paraíso final, o céuzinho. É o céuzinho, né? Sim, que é cada um com a Kamidogo, né? Que definiu a essência de cada reino. E a partir desse ponto, a vida começou a surgir dentro dos reinos, né? Então, a vida e a morte, né? E a morte por consequência, né? A morte principalmente. Choose your destiny. E assim, acontece que no Mortal Kombat tem uma regrinha, assim. Você tem aqui, cada reino só pode invadir um outro reino se ele ganhar 10 vezes seguida o Mortal Kombat. Senão não vale. Que senão você vai ser. Que é um torneio em que os melhores lutadores de cada reino se enfrentam até a morte. Tipo, realmente até a morte, né? Literalmente. É o MMA dos Elder Gods. Dos Elder Gods. Bota no octógono, né? Não, porque o MMA tem regra. Então vale, é o Pride, tudo, velho. É o Pride, pronto. É o Pride. É o Pride do. Do Pride dos Elder Gods. Mas. E qual que é o lance, assim? É óbvio, né? Entidades superiores nunca querem deixar o mundo tranquilo. Então eles têm que criar essa porra aí pra criar guerra, conflito e frustração. Sangue, né? Senão não vende jogo, mano. Pera aí. Não, com certeza. Não. Mas essa é uma regra muito peculiar, assim. É tipo, não sei, imagina isso no mundo real, assim. Tipo, os Estados Unidos, pra invadir uma parada, tinha que, sei lá, ganhar 20 vezes as Olimpíadas pra... Então. Ah, mas eles ganham, porra. Eles já fizeram isso. Ah, então acho que é por isso que os Estados Unidos podem invadir tudo. Eles ganham sempre. Ah, que beleza. Imbatível. Essa é a regra. E basicamente aí no universo do Mortal Kombat é legal, entendeu? Porque você tem essa interação dos reinos, você vê que o plano terreno tá ali, mas é um pouco frágil, né? Comparando as outras que tem essa magia e tal. Quando mescla tudo, cara, é de explodir cabeças, assim. Você vê como funciona tudo e tal. É, a gente até brinca, mas na verdade tem um sentido. É que se você vence 10 vezes a edição, quer dizer que o seu reino ele é muito superior ao outro. Então, teoricamente, você pode invadir pra implantar a sua cultura pro outro reino crescer. Essa é a ideia, entendeu? Por exemplo, se você ganha 10 vezes... foda, você cala a boca, vou invadir. Pronto. Exatamente. Você vai trazer o progresso depois de 10... bilhões, né? 10 torneios, né? Detalhe, se eu não me engano, os torneios são de 50 a 50 anos. Então, né? Essa regra valia até o primeiro Mortal Kombat, que daí virou a cada 6 meses. Tipo, virou paulista, sabe? Só isso, sabe, né? O campeonato paulista? Bando de cheaters. É porque a demanda... Não, é porque a demanda de invasão cresceu muito, né? Então, eles começaram a fazer... Teve que ter uma análise de mercado, referência. Não dá pra esperar 50 anos, não dá. Você, então, quer dizer, você ganhava e você tinha que ter um tempo pra invadir. Não pode ser, tipo, semana que vem eu vou fazer de novo, hein, galera? É pelada do fim de semana, ó. Tem toda semana, não tem, né? Tem que agendar lá o... Pô, o cara tem que recuperar um pouquinho. Tem que aparecer outra. Você matou todo mundo? Tem que esperar aparecer outro guerreiro, né? Porra. Boa, hein? Mas vamos pular então aí pras franquias aí. Vamos falar hoje. Vamos começar aí com o Mortal Kombat clássico, né? De 1989. Fight! Fala então do primeiro Mortal Kombat, que foi lançado entre final de 91 a 92, né, cabeça? Isso. Exatamente. Então tá. Nesse primeiro Mortal Kombat nós temos 7 personagens que são jogáveis. Temos o Sub-Zero, cara mais apelão. Temos o Sub-Zero amarelo também, chamado de Scorpion. O Johnny Cage, o Van Damme. O Van Damme. O Liu Kang, como sempre. O astro chinês lá de luta. Vai ter um vídeo aí embaixo que é da tela de seleção do Mortal Kombat 1. Que o Liu Kang é selecionado. E fala, por que será que você foi selecionado, né? Você é um asiático. Lógico, né? Pra variar, mostrando que todos os jogos de luta são preconceituosos ao extremo, né? Como sempre. Não tem jogo de luta sem preconceito. Não, eles andam lado a lado, velho. Sacanagem, viu? Tem o Raiden, o deus do trovão. Temos a Sonya, que seria a gostosa do jogo, né? Isso, a única também, né? Precisamos de uma mulher. Precisamos de uma. A cota feminina. E tem o Kano também, que seria um vilãozinho lá. Mais um, pra fazer cota, né? É, do dragão negro. Uma coisa que eu vi... É o chefe lá. Você já viu algum brasileiro falar Sub-Zero? Eu sempre falo Sub-Zero. É Sub-Zero. Não é Sub-Zero. Fala Sub-Zero. Sub-Zero. Sub-Zero. Você vê que quando você escolheu Sub-Zero, fala... Sub-Zero. Mas você fala Dani. Scorpion. Ah, é óbvio, o narrador também do Mortal Kombat é, meu, emblemático. Que demais, é o Ed Boon, conhecido, né? A voz é o Ed Boon. É um personagem à parte. Né? E é o Ed Boon. É o Ed Boon, exatamente. É o Ed Boon. Então, porque é, no Zaun você é muito bem. É, você vai contratar um cara, pô, você tá na sua garagem, você vai contratar um narrador. Não, não é isso. Finisher. Fatality. E além disso, no Mortal Kombat tinha três jogadores não jogáveis. Tinha o Goro, o Shang Tsung, né, o vice, que eram chefes, e o Reptile, que é um personagem secreto. Reptile. Reptile. E o Shang Tsung, velho, é muito zoado. Aquele Shang Tsung de vestido velhinho. Então, e o legal, assim, é, acho que aí tem duas coisas que é legal comentar em chefão. Primeiro, o Goro, que é um chefão que ele tá, sempre, ele tá muito acima de você. Não, absolutamente absurdo. Além, cara, dele ter 2,5 metros, ele tem 4 braços, e ele, tipo, ele não congela, sabe? Tipo, ele realmente ele é muito mais forte que você. Verdade. Ué, tipo, em força bruta, cara, ele tem uma porrada, velho, que você, tipo, precisa de 3 ataques pra tirar metade da porrada. Não, cara. É, e ele agarra também, ele tinha agarramento na época ainda não? Tem, ele te levanta, ele te dá, é a pior parada do mundo o agarrão do Goro. E você fala, puta, ele... fodeu, você chegava do Goro e você fala, pô, lascou, velho, não adianta, não dá, fê, acabou. E o Shang Tsung é interessante porque ele não tinha, na época ele não tinha tanto estilo de luta próprio, vamos botar entre aspas, porque ele podia se transformar em qualquer personagem. Isso, é um velhinho que soltava magia 3 vezes seguidas e depois se transformava. Acabou. Era só então, isso. Então aí ele virava o Goro. Ele virava o Goro. Filha da puta. Maldito, filho da mãe. Não, sério, você se matava, cara, pra passar do Goro. Aí você encontrava o Shang Tsung, ele te dava 3 bolas de fogo e virava o Goro. Porra. Ah, ou ele virava o Sub-Zero, gelo e gancho. É. Acabou com a sua vida, né? Também não dá. Ah, o que a gente já tá aí, né? Da digitalização dos personagens. É, como foi o primeiro, né? Apresentar isso. Isso é interessante. Isso, essa digitalização que a gente assim, comentou, né, lá atrás, de digitalizar pessoas reais, serviu pra que o jogo envelhecesse muito bem. Assim, ele não é tão datado. Você joga, ele não é tão feio, ele não é tão ruim pra vista. Como é, por exemplo, o Mortal Kombat 4, que é escroto. Em todos esses aspectos. Sabe? Você joga hoje, saiu recentemente, Mortal Kombat Collection HD. Que é o 1, 2 e 3, se não me engano, remasterizado. Remasterizado porra nenhuma. É a mesma coisa que funciona na TV de plasma. E você joga, cara. Não é ruim, não é feio de ver. Por causa que lembra a pessoa real. É lógico, você vê, pô, é do Super Nintendo. Mas envelheceu muito bem. Pô, um jogo de quase 20, anos aí, né? Pô, você imagina. Por aí. Mais de 20 anos. É, 91 pra... É, então, 20 anos e tá assim, você consegue jogar bem. Sim, você não cana, não é feio. Você fala, nossa, não consigo, tipo... É óbvio. Tem suas travadas. É lógico, um jogo dentro limitado, do. É... Tá começando. Tem muito glitch e tipo bugzinho, sabe? Que você consegue aproveitar, mas ainda assim funciona bem. Funciona muito bem. Kano shows mercy. E outra coisa importante no Mortal Kombat, e a gente vai citar todos também, são os enredos, as histórias, o que rolava, né? No universo, enquanto que assim. Apesar de não ser muito explícito, ele não explicar muito bem no começo, primeiro, como você quase não tem. Não, peraí. Primeiro a gente tem que explicar que jogos de luta tem história. Tem história, assim. Existe, tá vendo? Você que joga isso. E no Mortal Kombat era muito zoado, porque, tipo, a história só vem um jogo depois. Não existe. Você descobre no 2. Você descobre, ó, seguinte, sabe lá atrás quando você jogou, quando você matou o Shao Kahn? Então, é isso aqui, Shao Kahn não, Shang Tsung. Aconteceu isso, é por causa disso. Você não sabia, cara. Não, você não sabe nada, você não entende nada, como um jogo de luta, como Street Fighter. Até hoje. Malemassa tinha um finalzinho diferente pra cada personagem, isso também é importante falar. E isso, tipo, causou muito estresse na pesquisa, porque você tinha que zerar com todo mundo. Pra se entender toda a história, né? Nossa, putz. Finalzinho assim, um pedaço de texto escrito falando o que aconteceu. Acabou. E uma imagem estática. Parabéns, seu babaca. Agora, depois de 30 minutos. É, agora gasta outra ficha, babaca. É, gasta outra ficha ou compra a hora no locador ali. É legal que antigamente, velho, tipo, ninguém queria saber pra história, né? Todo mundo queria ir pra porrada. Até hoje eu acho que a gente cresce. Depois que a gente cresce, que a gente não se importa com a história, não é coisa de antigamente, Panda. É uma coisa que realmente acontecia isso. Porque você não tinha isso. Antigamente, assim, quando a gente era criança, entendeu? Ah, sim, uma criança hoje que pega qualquer jogo não vai estar se fudendo pra história. Isso, exatamente. Mano, até hoje eu tô falando. A história que se foda. Aí depois você cresce, velho, você quer saber na porra da história. Não, mas pô, ninguém compra jogo de luta por causa da história, sabe? Ninguém. Exato. Por mais que o cara seja um barão pomposo, velho, ele nunca vai comprar um... comprar. Ainda mais Mortal Kombat, né? Seria uma criança de 8 anos que usa monóculo e cartola, velho. Não, sangue ou história? Não, pensa naquela época, Mortal Kombat, é um jogo lá que tem sangue, tem fatality, tipo assim, ó, vamos ver a história, vamos lá, vou jogar por causa da história. Eu não quero uma explicação do porquê o cara tem 4 braços, foda-se, eu não quero saber. Eu não quero saber porque um arranca a cabeça do outro. Não quero, cara. Eu quero matar a gente, né? Dane-se. Eu quero, violência... Eu quero sangues e colunas, né, velho? Perfeito. Porra. Colunas infinitas, porque quando você explodiu o cara, tipo, vinha 3 corpos. Vamos lá, vamos pro enredo, então. Bom, o enredo do 1, basicamente, é o... Então, o Liu Kang é o lutador selecionado, né, pelo Enderrealm pra disputar o Mortal Kombat. Porque se o Outworld ganhasse nessa edição, que era a 10ª edição já seguida que ele ia ganhar, ele teria o direito de invadir o plano terrestre, né? Então, durante o torneio, ele se une com ele se une a Johnny Cage e Sonya Blade, né? Que são membros das Forças Especiais Americanas. É. Na verdade, é só a Sonya Blade que é membro das Forças Especiais Americanas. Não, mas ele... então, é verdade. O Johnny Cage tá lá como um convidado, Johnny Cage é membro das Forças Especiais de Johnny Cage. No filme dele, né? O Johnny Cage, ele é um astro americano. Ele é um ator, né? De filme de luta. É uma oportunidade de carreira, né? E todo mundo fala pra ele o seguinte, você não luta, velho. Aí ele falou, não, tá bom. Você é um ator só, porra. Você é uma porcaria. Você é o Van Damme. Você é o Van Damme, literalmente. Bom, todos eles são comandados pelo Raiden, né? O Deus do Trovão. Bom, após várias batalhas, o Liu Kang é o único que chega às fases finais do campeonato e... E ele enfrenta o Príncipe Goro. Que é um fodão. Tem 500 anos e é gigante e te bate. Ele é um Shokan. Ele que tinha matado o grande Kung Lao, que era foi o último brasileiro. O último brasileiro. Terrestre da Terra. Brasileiro chamado Kung Lao. Tem um monte já aqui. Ele foi o último da Terra, do Earthrealm, a ganhar um Mortal Kombat. Basicamente é assim, então. O Outworld, ele tava a um campeonato de conquistar absolutamente a Terra. Eles iam invadir, tava quase lá, sabe, entendeu? Tava na porta, tava todo mundo na porta esperando abrir. Tava, não, os caras já foram com o chapeuzinho de festa, já comemorar o título. Chapeuzinho de festa e língua de sogra, e né? E o Liu Kang oriental folgado. Já chamaram a banda ali, o carro alegórico. Liu Kang oriental folgado roubou, estragou o killing spree deles e estragou a festa. Tiveram que devolver as strippers e o bolo, perdeu um monte de coisa assim. E, meu, ficou muito pesado pro Shang Tsung, assim. Porque além disso, eles perderam o campeão, que era o Goro. Que o Goro era campeão absoluto e foi morto. Porque ele mata, né? Ele mata o cara de 4 braços e, tipo, 2 km de músculo. Não, porra. Muito, o cara pesa meia tonelada oriental, e tem 4 braços, né, velho? E aí que o Liu Kang prova o valor dele, assim, entendeu? Ele mostra o diferencial dele aí, sabe? Sabe da porrada mesmo. E lembrando que ele também derrota Shang Tsung depois, né? Isso, o poder do protagonista. O poder do protagonista... Que solta fogo. Ele oriental de luta, né, cara? Não tinha... O cara é protagonista, oriental e luta. E solta fogo. Mas aí que tem no plot aí de importante? A gente tem o Scorpion, que ele tá buscando vingança, né, pelo clã dele. Isso. O a Sonya, que tá procurando o comandante dela, né, o Jax... Exato. Que era da Força Especial. Que era da Força Especial, era parceiro dela. E ela tá querendo vingança ao Kenan também. Querendo se vingar porque ele matou o antigo parceiro dela. Kenan é um bandidão que foi... Ele é um mercenário que tem um olho biônico. Faz um rolo maluco, tipo do Blanca, assim. Ele gira aí. Vale lembrar que nesse, o pessoal se confunde um pouco sobre os Sub-Zeros, né? Só pra explicar. Esse primeiro Sub-Zero... Ah, sim, é verdade. Ele vai no campeonato pra matar o Shang Tsung. O Scorpion é enganado pra pensar que quem matou todo o clã dele e o próprio Scorpion foi o Sub-Zero. Só que não foi o Sub-Zero. Aí eles lutam e o Scorpion acaba matando o Sub-Zero. No final. É porque o Sub-Zero é um mercenário, do né? Lin Kuei, do clã ninja dele, né? Então, ele foi contratado pra isso. Já o Scorpion tava indo por vingança mesmo. Pra fechar aí a trupe, o Johnny Cage é um deslocado e o Raiden, ele é o deus, então ele não se mete com esses assuntos mortais. Não, é absurdo. O cara é o único deus que não faz porra. Ele nunca salva ninguém. Ele só comanda. Ele tá ali em cima, ó. Seguinte, vai. Nunca. I am the god. Porra, não, ele é tipo... É um... Deus do trovão. Cadê o Thor então, quando precisa dele? Ele é o... Porra, o Thor. Filho, bota o Pikachu que ele vai ser mais efetivo. Golpe do trovão. Ele é tipo o mestre dos magos. Sabe a porra toda, mas não ajuda em porra. Mas o Raiden tem um golpe maneiro, que é o que ele fica... claro que ele voa. Não, é sensacional, ó, tipo, a captura do áudio dos golpes. Os golpes, come here. Mas é maneiro, maneiro. E vamos pular então pro Mortal Kombat 2 aí. Que rolou? Então, Liu Kang ganhou, quebrou a invencibilidade do Elder Hoje. Shang Tsung apanhou muito do Shao Kahn, porque... Porra, né? Imagina a situação, sabe? O senhor imperador, sabe aquele campeonato que a gente tava jogando há 500 anos, repito, 500 anos, pra conquistar o mundo aqui e tal, que a gente tava quase tinha um cara lá. De quatro braços. Olha. Gigante que quebrava o cara, partiu o cara em dois. Que nunca perdeu, nunca perdeu. Aí o cara, ah, sei sim. Por quê? Aí, então. Então, sacomé, né? Sacomé. É fácil. Mas, vem cá, seu Shokan. Eu tenho uma péssima notícia. Mas puxando aí pro Mortal Kombat 2, né, desenvolvido em 93, se não me falha a memória. Isso. Então, ele tem 17 personagens e desses 17, 12 são jogáveis. Né? Então já aumentou bastante o número de modelos. Então. Né? E os personagens principais foram mantidos, eles têm as características. Tirando a Sonya, né? E o Kano, estão presos. Bom, a gente tem alguns golpes novos, eles melhoram um pouco a dinâmica também dos ataques, porque o Mortal Kombat 1 é muito travado, muito mesmo assim. Então. Na verdade, o 2 seria o equivalente ao Street Fighter e Street Fighter 2, entendeu? O Mortal Kombat 2 seria. Isso, né? É o que define isso assim. É o que deixa jogável então. Mesmo, entendeu? Porque expandiu bem mesmo, né? O que salvou o Mortal Kombat 1 é o atrativo, é o Fatality, é parada. Esse daí não, esse daí já dá pra chamar de jogo de luta mesmo, assim, tem o equilíbrio e tal. Dá pra jogar. Facilitou o movimento. Dá pra jogar. E aí agora ele começou a ganhar umas melhorias feitas, entre aspas, à mão na digitalização, começou a ganhar uma cara mais profissional. Que aparecia o Ed Boon, a carinha dele lá. É isso. Não é o Ed Boon, não. É o Dan Forden, que é o designer de som. Exatamente. Né, que faz o Toasty. Não, isso vira um meme bizarro, né? É uma coisa até a gente ia comentar embaixo. Toasty! Ó, inclusive quando tocar a Toasty aqui, você tem que apertar pra cima Start que você vai baixar o episódio. Secreto! Automaticamente não vai precisar de Então, vai baixar o episódio secreto. Se você clicar pra baixo Start, aparece o Smoker. Né? E se você. Smoke. Se você ouvir duas vezes sem parar direto, dando um fatality no final, aparece a foto do bug no seu computador. Se você tiver no Windows Media Player e apertar Pause Start pra frente, avançar, retroceder, ele. Não, vai travar seu computador, isso sim. Mas, coisa importante também que no 2 surgiu os Bibelites e os Friendships. Isso. Além disso, agora temos dois Fatalities, né? Isso, cada um tem dois Fatalities e maneiro. E aí o Liu Kang já tá se transformando em dragão. Isso, esse é o que ele ganha, o famoso do dragão. Esse mesmo. E eu acho um absurdo, velho. Por que que ele não se transforma em dragão? É, exato. E se bem que não explicam. Qual a razão de você virar o dragão, Liu Kang? Não sei, ouvir. Pô, você não era humano, Liu Kang? Você não era do plano terrestre, porra? Ele é chinês, velho. Ele é chinês. Qualquer um vira dragão. Ele tava ocupado. Hoje em dia todo chinês vira dragão. Já vem no app.exe. É um aplicativo. Não, porque minha reclamação. No primeiro Mortal Kombat, o Fatality do Liu Kang era dar uma estrela no fogo. Que era ridículo, por sinal, né? Depois... Pô, faz um Fatality desse. Não, ele ganhou o poder de fogo nesse, não me engano, é no 2, que ele ganha aquela bolinha de... Não, ele já tem. Ele já tinha. Ele dá uma bicicleta. Aí ele ganha a bicicleta do... Já tinha. Aí ele ganha o golpe mais emblemático do Mortal Kombat. Da face da Terra. Aí sim. Eu nunca esqueço, meu pai andando assim, eu soltei o golpe da galinha, meu pai olhou assim, que é essa galinha? O golpe da... Não. Fato importante também aqui, que pra todos, que eu zoei o PC da casa da minha avó instalando Mortal Kombat. Era muito pesado. Ele pegou vírus. Zoou, pegou vírus da internet antiga. Meu Deus, onde foi pra baixar essas coisas? Sinistro. Bons tempos. E aí o Mortal Kombat começa a pegar aquela cara, porque além de tudo, o Mortal Kombat tem umas piadas, uma cara mais cartunesca. Entrou o Toast, entrou o Babality, o Friendship, que é bizarro, assim, o Babality você transforma o cara num bebê. E o Friendship, tipo, você dá um bolo pra ele, assim. Tipo, eu nunca gostei do Babality. Vamos ser amigos, sabe? Acho que nem do Friendship eu gosto muito. O Friendship eu achei até maneiro, entendeu? Que você pega um jogo, tipo, cabalístico. O cara vai arrancar sua orelha, que, tipo, sangra seu sangue. E aí, tipo, em vez de você, tipo, arrancar o pulmão do cara, você, tipo, sei lá... Tira um bolo. Canta. Tira um coelho do chapéu. Friendship. Não, acho que até maneiro. Agora o Vibality eu também nunca gostei, não. Achei meio deslocado, assim. É tudo agora igual, era, mano. Era legal ver o Johnny Cage bebê de óculos escuros. É, não, e é muito foda. O... Não, não, e o Baraka, Baraka bebê. O Baraka bebê é o bebê mais feio do mundo. Feio, o Baraka... Bom, mas pulando aí pro enredo, o que que rolou de interessante aí no Mortal Kombat? Bom, a gente aprende que Shao Kahn não sabe fazer armadilhas. E ele não sabe perder. Não sabe perder também. Não sabe perder mesmo. É, começando aqui pelo enredo, né? Primeiro que a gente só descobre o enredo do 2 no 3. É, é a regra, não dá frente. Como sempre, é sempre não dá frente. Não pode. Mas o que que rolou? O Shang Tsung, ele voltou derrotado, né? Aquilo que a gente falou aqui. Sabe aquele torneio que a gente tava quase ganhando? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar mais 500 anos? Vai ser legal. É, então, acho que não é Shao a hora. Shao Kahn, como todo dominador paciente, ele entendeu o lado do Shang Tsung, assim, nem queria matar ele, não. Nada, entendeu? Imagina. Mas o Shang Tsung aí, não, ele consegue um argumento aí que era convencer a galera da Terra a participar de um novo torneio fora um novo Mortal Kombat, mas que não seria subsidiado pelos Elder Gods, né? Seria uma coisa underground. Qual que era a condição? Assim. Vocês jogam esse torneio aqui na nossa. Aqui no Otherworld. E em recompensa, o Shao Kahn, ele nunca mais vai tentar invadir a terra de vocês, entendeu? E pra instigar mais ainda essa condição, ele o Outworld, né, que é a terra do Shao Kahn e do Shang Tsung, eles enviam os Star Katans, né, que são a raça que parece barata. É a raça barata. do Baraka. É no templo Shaolin lá do Kung Lao e tal. Tem um massacre e tal. Aí eles sequestram a Sonya. A Sonya é sequestrada aí. Nessa confusão, a Sonya é sequestrada. O Kano, eu não sei porque ele tá preso, porque, porra, ele era do time. Então ele falou, porra, você não tem poder? Você só dá bolinha, porra, vai ficar preso. É porque ele é apelão, o Kano não é muito apelão. É aquela historinha lá, né? E... Olha, eu estou te convidando amigavelmente, mas eu vou te mandar esse exército aqui de monstros aqui pra te forçar, sem sabe? Pressão, Kano, sem pressão, sem pressão. Né? O Kano foi preso porque ele não era manco. É, mas vamos lá, com o poder da amizade, eles conseguem superar a óbvia armadilha, né? Porque, pô, ninguém joga, tipo, fora de casa e se dá bem. O visitante sempre se ferra, né? É, não, é a regra, velho. E mesmo assim eles conseguem superar. O Liu Kang mostra que o poder do protagonista tá no máximo nele quando ele ganha do Shao Kahn, velho. Não, ele mata o Shang Tsung de novo. O Shang Tsung tá na segunda porrada, tipo 2-0. É, ele verdade, mata o verdade. Kintaro. O Shang Tsung foi rejuvenescido. Matou o Kintaro. Que é um Goro tipo... Tigre. Na verdade, ele é uma subespécie. Goro Tigre. Goro Tigre, velho. Ele é uma subespécie. Sim, as costas dele. É rajado, é uma subespécie do Goro que é tão apelão quanto. E depois ele pega o próprio Shao Kahn. E dá porrada no Shao Kahn. You will die, mortal. E pra quem reclamava que o Goro batia forte, o Shao Kahn bate muito mais. Ele tem um mais, martelo. Velho, sério, mais, por que que o cara tem um martelo, velho? Ali. Sério, não é justo. A única parada, assim, que ajuda com o Shao Kahn é porque o Shao Kahn para pra falar besteira. Ele se vangloria, né? You suck. Então isso ajuda um pouco. Se o Goro batesse mais que o Shao Kahn, o Goro era o... Mas o Goro é burro, né? Ele não ia pensar em plano, ele ia falar, vamos bater. Tipo... É aquela condição, você tem 4 braços, você tem que diminuir a inteligência, né? O que que... Mas aí, o que rola importante aí no Mortal Kombat 2? O Shang Tsung, ele foi rejuvenescido. Ele vem ele jovem. Ele tá com essa forma mais coisa e tal. Ele ainda pode se transformar no dos outros. E ele é jogável, por sinal, nesse. Isso. Ainda é importante também que ele tem as 3 bolinhas de fogo. Tipo, coisa maldita. O que é importante também? O Jax tá no jogo pra salvar a Sonya. É, porque a Sonya tava procurando ele, agora ele procura ela. O Jax, inclusive, novo. É maneiro lembrar que o Jax ainda não tem braços de ferro nesse Mortal Kombat aí. Ele é só porradão, ele é só força bruta. Isso. É um personagem novo. Isso. O Sub-Zero desse Mortal Kombat. Ele é o irmão do outro Sub-Zero. Ele vem pra vingança. Agora é ele que é vingança. Porque ele, o Scorpion matou o primeiro Sub-Zero. E esse Sub-Zero vem pedir vingança. Esse Sub-Zero, pra quem quiser identificar, é o que tem a cicatriz no olho que foi feita pelo Kung Lao com o chapéu. Uhum. E ele tem os mesmos golpes do antigo Sub-Zero. Isso. Uhum. Bom, com fatalities diferentes. A gente tem uma coisa importante também, que é a adição da Milene e da Kitana também no enredo. Que são... Também. A Kitana como... Seria como ela é a filha, seria a filha do, né, Shao Kahn. Do Shao Kahn. E a Milena seria... Depois descobre que a Milena é um clone dela. Mas na verdade ela seria uma... Misturada com a raça dos Tartakans lá, né? Isso, raça melhor, do Baraka. E a Kitana, ela na verdade não é filha do Shao Kahn. Ela é filha do antigo imperador do Outworld, que o Shao Kahn decepou, matou. Com o martelo dele, né? A gente já... como sempre. O Shao Kahn a gente até citou no cast sobre chefões. Ele é um dos chefões mais apelões do mundo. Porque ele tem todos os golpes counter contra você. Você pula, ele bate em cima. Você dá rasteira, ele bate embaixo. É foda. O Kung Lao, aparece também o Kung Lao, né? Descendente do primeiro grande Kung Lao. Kung Lao era era o campeão definitivo da Terra. Ele tem um chapéu maneiro, eu acho cool demais. Né? Scorpion tá lá ainda perdido na vingança e tentando montar a banda dele. The Scorpion. Sei lá. E, bom, sei lá, e o Reptile mostra que ele é um réptil, sabe? Agora ele é jogável. E agora ele é jogável. E maneiro, assim, importante, tipo... Coisa maneira no Mortal Kombat 2 é que se você ganhar 200, se você jogar 250 partidas, você vai pra uma partida de Pong, né? É verdade. O Mortal Kombat 2 é o que mais tem esses, esses segredos. É porque você tem, você entra eggs, a fase de Peach, né? A fase, você entra os stage fatalities, que você pode matar os caras usando a fase, então tem espinho, tem ácido, tem a floresta. Isso, maneiro. A fase da ponte é mais famosa, na verdade, mais emblemática. Isso, no filme ele morre no espinho. No excelente filme. Mas lembrando que Mortal Kombat 2 também tem três personagens secretos, né? Tem a Jade, seria aquela ninja verde lá. É a Kitana verde. É a Kitana verde que usa golpes da Kitana. É, não bastasse em palette swap com os ninjas, vamos fazer vamos economizar dinheiro. É estilista que eu tô falando, velho. Mataram todos. É. Não, aí criaram o Smoke também, que é outro secreto. Que é um cinza, né? E por último tem o Noob Saibot, que é um pra um ninja preto. Que é totalmente preto. Qual é do Noob Saibot? O Noob Saibot você descobre que ele é o Sub-Zero que morreu. Depois. Ó, spoiler. Na história. O legal é o nome dele, Noob Saibot, né? Pega o união dos dois criadores, Ed Boon e John Tobias. Boon e Tobias ao contrário. Boon e Tobias ao contrário. Noob Saibot. É, qual era dos dois que era o Ermac, ou seja, pra comentar ou não? O Ermac, na verdade, veio do erro de macro, né? Porque tem lá no arcade, lá tem todas as listas lá de nome, personagem que você escolheu, quantas vezes você encarou. E logo abaixo tem o erro de macro, né? Que são os erros críticos que o arcade gera, né? Uhum. E aí tem os números também. Então a galera linha lá, Ermac, que é erro de abreviação pra erro de macro, né? Ou Ermac 5, talvez. E a galera pirou, assim. A galera pirou. É um personagem secreto. Ah, meu Deus do céu, um personagem secreto. E numa brincadeira de 1º de abril, a própria revista EGM, né, Electronic Game Monsters, tacou lá. Ermac, na verdade, é um personagem secreto, tem fotos e é dele, Sub-Zero verde. Ninja cinza. Aí o povo embalou, né, só que depois o povo não leu a mentira, né. O pessoal não entendeu. É laranja, aí o pessoal tentava coisas absurdas, tipo, se eu ganhar todas de Flawless Victory, que é o Perfect, né, e dá 32 fatalities, eu vou abrir ele. Não, pessoal. É que nem o Shenlong no Street Fighter, né? Tem um cara secreto chamado Shenlong lá e você vai... Que depois foi colocado o Akuma, né? Por causa disso. Depois gerou... Isso virou o Akuma. Por causa disso, né? Exatamente. E o Ermac foi implementado posteriormente como personagem. Ele ficou tão famoso que colocaram. Vamos colocar. Virou. Maneiro. Isso é legal. Mesmo. Pulando agora pro próximo jogo da franquia, temos Mortal Kombat 3. Kung Lao wins. Que eu acredito também é um dos favoritos do pessoal. Ele é muito famoso. Então, muita gente gosta do Mortal Kombat 3. Assim, eu gosto. Ah, eu gosto, cara. Eu joguei. Até que eu gosto, sim. Eu também. Foi o que eu mais joguei, foi o que eu mais morri. 3, você tem 19 personagens, sendo 17 jogáveis. Você tem alguns personagens. Você entra agora, você tem o Smoke pra você jogar, que era do jogo anterior. A volta do Kano e da Sonya. Some Milena, Jade, essa. Foge, aparece Johnny Cage também. Some. Isso, Johnny Cage some. A gente tem a Shiva, que ela é o Goro feminino mais fraquinho. Puta, a Shiva era. Aí você fala. Começou a bagunça. Meu Deus. Você tem o Nightwolf, Cabal, que é o índio, velho. Né? O Cabal. Uhum. O Cabal, eu sempre gostei do Cabal, apesar de tudo. Eu gosto do Cabal. Pô, eu adoro o Fatality do Cabal, muito engraçado. Não, pô. E o golpe do Cabal, assim, o estilo dele. Ah, o Fatality dele. O Fatality, ele tira a máscara, mostra a cara feia e o cara fica tão assustado que a alma dele foge do corpo. Cabal wins. O Sub-Zero tá sem máscara agora. Esse é bem legal. E com o negócio do Kratos, né? Do Kratos que foi depois. Bem típico. Aquela cicatriz vermelha. E dos personagens não jogáveis, você também, vai ter o Motaro, que é nada mais do que o Goro sem braço com aperto debaixo de cavalo. Que isso. É porque eles adoram. Só isso, o cavalo, né? Tão apelão quanto e não toma rasteira. Exatamente. Ele tem teleporte, cara. Porra. É, na verdade, falam que a raça dele seria os centauros, né? Que é uma raça que conflita com os Shokans, que é a raça do Goro. O que será, né? Do Goro, isso. Por que será? Exatamente. Não conversa? Não tem conversa? E ele é apelão pra caramba. E depois veio o Shao Kahn de novo. Difícil. Que é o Shao Kahn. De novo. Que continua apelão pra caramba. É, lógico. E o martelo de volta. O martelo, gira o martelo. Ah, é. Em Mortal Kombat, além disso, Mortal Kombat 3, a gente primeiro tem o botão de correr. Que é isso, é verdade. Esse é muito útil, esse botão. É muito útil. Que, além de correr, ele permite você fazer uns combos, né? Você Isso que é da hora no Mortal 3. A gente tem que lembrar, porque isso é usado pro nosso bem, mas também contra o nosso bem. Exatamente. Porque a máquina abusa muito desse recurso, entendeu? Não é, realmente. E isso deixou o jogo um pouco mais, assim, trabalhado. Você conseguia, você podia melhorar, evoluir no jogo. Por isso que muita gente gosta até, porque ele é mais trabalhado. Essa questão de você correr e dar os golpes mais fortes, os combos diferentes. Ele fica bem dinâmico. Fica bem dinâmico. Além disso, você tem a inclusão do Animality, que é o Fatality, só que o seu personagem vira um animal pra matar, pegando o dragão do Liu Kang. O Liu Kang já fazia isso, só que eles resolveram fazer com todo mundo. O Sub-Zero virava um urso polar, se não me engano. Pô, acho que era a Milena, isso. A Kitana, que virava um coelhinho, tipo... É Kitana? Nem Kitana, nem Milena. E aí também você tem continua. A primeira vez que você tem a distinção de sangue, tipo, do sangue não ser só vermelho. Então, por exemplo, o Smoke, que era tipo uma máquina, o sangue dele era preto. O Cyrax e o Sector também eram robôs, sangue preto. O Reptile, sangue verde. O Reptile mas depois a Shiva era sangue verde. Os caras mais zoados aí, eles tinham sangue verde. Isso eu lembro, era bizarro. É, você tem o Striker, lembrei de Striker, que é um personagem totalmente inútil. Tipo, ele é o mais deslocado, um policial, mais deslocado, né? Que o Johnny Cage. Que o Johnny Cage ainda luta. Ele sim é deslocado. Ele é, velho, que nossa, muito deslocado. No desenho ainda deixaram uma participação boa pra ele, a gente comenta depois. No desenho é. Um personagem ativo ali no desenho, porra. Mas ele não é tudo isso, é, não. É, então, mas ele ainda tem uma vantagenzinha. Eu não gosto do Striker, eu nunca gostei do Striker. Eu prefiro o Cabal. Usa boné. E o Mortal Kombat 3 foi o primeiro que ganhou as expansões, né? Que a gente... Ah, é. Não, a primeira expansão é o Ultimate mesmo. Ultimate Mortal Kombat 3, que é... Apareceu o Ermac, voltou o Scorpion também. Tivemos o Noob Saibot, o Rain, tem a Tanya também. A Tanya não, perdão, a Jade. A Jade, que era do... Você tem a dificuldade Master, que entrou, a dificuldade tipo fodona, você tá fudido. Que tinha gente que precisa, porque jogo de luta você tem que ter uma dificuldade que ninguém ganha. Não, maneiro. Isso sim, né? E outra coisa legal de lembrar no Mortal Kombat 3 é que a gente tem aqueles códigos na tela de seleção. Os codes, né? É verdade. Pra jogar com personagem, pra desbloquear alguns personagens. Ou você jogava sem cabeça, sei lá, tinha umas coisas, tinha umas combinações que davam umas coisas absurdas. Pô, sem poder. Executar o Fatality com um botão. Na verdade, eu nunca explorei a fundo isso, eu devia um dia. Mas é difícil, porque os dois personagens têm que fazer aquilo quando você tá jogando de dois. Depende de você e do seu irmão menor. Então, dois controles. Nossa, era difícil você chegar. Caveirinha, símbolo do dragão. Seguindo aí as atualizações, a gente tem o Mortal Kombat Trilogy, que é tipo. Esse o pessoal gosta bastante. O pessoal. Esse eu joguei no 64. Esse eu não joguei. Que ele é tipo. É uma atualização gigante do Mortal Kombat 3, né? Muito. Nossa, tinha todo mundo, viu? 32 personagens. Assim, era absurdo, né? Você ter 32 personagens. Fora os chefes também. Né? E entrava, realmente entrava chefe. Entrava outro... Sub-Zero tinha dois Sub-Zeros na versão normal. Tinha o Sub-Zero clássico. Isso, o Smoke também tinha dois Smoke. Tem uns personagens já que eu não conheço aqui. Não, mas no enredo do 3 o que acontece? O Shao Kahn, ele perdeu, né? Perdeu de novo, né? Só que aí ele, mal perdedor como sempre, ele acha mais um plano agora pra se vingar, pra poder fundir os reinos. Só que o plano dele dessa vez, ele vai fazer como é que é? Ele vai fazer um cheat. Vai usar o truque, O esqueminha dele, que o esquema na verdade ele foi, então ele ressuscitou a rainha Sindel, que já tinha morrido, né? Então ela ressuscitou, só que dessa vez foi ressuscitado na Earthrealm, né? No plano terreno. Então, ela que é do reino do Outworld, né? Ela resultou no Earthrealm e agora pôde. E ela podia ligar os reinos, né? Coisa que você só poderia fazer isso. Ganhando os 10 campeonatos. Quer dizer, um ser do Outworld vivendo agora ressuscitando agora no Earthrealm, agora pôde fazer essa fusão meio forçada. É a cláusula, né? Achou. É, os Elder Gods nunca pensaram. É, aquela linha pequenininha do contrato, né? É, então, tá, contrataram advogado. Eles foram lá aquele reino chato lá, como que é o nome, meu? É Order Realm. Falaram, o que a gente pode fazer? A gente quer invadir, pagar os honorários, porque o Shao Kahn é rei, ele é imperador. E falaram, seguinte, tem esse cheat aí, essa cláusula escondida, os Elder Gods. Tá bom, não, tá aí. No... Ok, perfeito, né? Só que aí, então, os guerreiros lá do Arkham, na verdade, então eles se reuniram, né, e foram lutar contra o Shao Kahn. É, e aí a gente vê o Shao Kahn ferido gravemente no final e os reinos foram destruídos. E ele, além dele perder o campeonato, ele perde todos os reinos que estavam sob o controle dele. Perdeu mesmo. Quer dizer, ele pensou, quer dizer que eu perco 3 vezes e eu perdi tudo. É o melhor de 3, né, perdi tudo, zerou. É, o cara pediu troco, o outro pediu meio pau. Já era, deu mal. Tinha que parar enquanto tava mais ou menos... Não deu. Mas é legal, Mortal Kombat 3 pra mim é o que define, é até aí que é o limiar da essência do Mortal Kombat. A partir daí, agora ele vai migrar pro 3D, vai adicionar muita coisa assim no enredo também, que vai bagunçar bastante. Ele vai começar a fazer teste, né? Ele vai começar a experimentar muita coisa e vai acabar perdendo a essência que era boa, assim. O Mortal Kombat de raiz morre aí, ó, no 3. De raiz, então, aquele Roots, né? Tá aí. É, o Roots é o Roots, é o 3 aí. Mas eu mesmo acho que o Mortal 3 já tava perdendo a essência. O pessoal já tava acostumado com a violência, sabe que ia ter um fatality. O cara não morre de verdade, porque ele volta depois. Então, acho que perdeu um pouco da o povo da vontade, talvez. Foram surgindo outros jogos também. Sim, aí, eu acho, inclusive, que o 3 é o que a galera mais gosta, porque realmente ninguém ligava pra história antigamente. É, o 3 é o que tem mais personagens, logo mais bem aceito. Mas tudo, pulando aí pro Mortal Kombat 4 e pro Infinito Além agora. Agora se prepara. Agora começa. Agora começa a parte 1. Cabal wins. Vamos lá, o Mortal Kombat 4, ele rolou no Play 1 e no 64, né? O 64 infinitamente. Tem uma versão de PC, se não me engano, até, não tenho certeza. Nesse jogo a gente tinha 18 personagens, né, do Mortal Kombat 4, e ele inova, entre muitas aspas, assim, porque ele traz o 3D pra série, né? Não sei se isso foi uma boa ideia. O que aconteceu? Eles tinham a captura de movimentos, né? Os modelos eram pré-digitalizados, mas isso era limitado, entendeu? Porque, óbvio, era um modelo 3D. Então eles tentaram adaptar um captura de movimentos com modelo 3D e tal, e deu no que deu, entendeu? A jogabilidade, assim, lembra um pouquinho do Tekken, assim, de mobilidade, né? Porque você tem acesso ao cenário todo, né? Em 3D. Ele foi inspirado no Tekken, porque o Tekken tava fazendo muito sucesso por trazer uma coisa diferente. Não. O Tekken era a referência do 3D mesmo, o melhor jogo, um jogo muito bom em 3D. Acho que até hoje não, hoje ele é o melhor jogo em 3D, assim, em prospecção 3D de luta, ele é o melhor. Tem o Dead or Alive, né, que é maneiro. Mas o Dead or Alive tá parado. Eu jogava Tekken 3D, cara, era muito foda. Tekken 3 era foda. O povo ficava viciado. Tekken 3, o povo viciava pra caramba aquele jogo, né? Mas aí, então... Não tinha outro, não. O que rolava aí no Mortal Kombat 4 aí? Eles tiveram essa ideia aí de cair pro 3D e tal. Foi perigoso, assim, tirou um pouco da essência da série. Perdeu. Né? E até caiu um pouco a recepção, assim, da galera, né? Porque é difícil também, né? Quando você chegou no quarto título de uma franquia, já tá desgastado. Gastando um pouco, né? Já tá um pouco desgastado, assim, o conceito e tal, não tem mais aquele entusiasmo. Então, era difícil convencer mesmo, assim, então. E pra piorar ainda essa situação, eles começaram a bagunçar a história. Não, aí, até aí a história tava indo até que bonitinha. Sim, tava, era fechadinho. Até esse negócio do Shao Kahn querer invadir a Terra normalmente, assim, na força, é interessante, entendeu? Porque você pensa, pô, pra que eu tô seguindo as regras, sabe? Vou invadir na exatamente. Força mesmo. Aí eles... Don't make me laugh. Se tem uma coisa boa, né? Se tem uma coisa boa em Mortal Kombat 4... É. Uma última coisa, menção honrosa aí pro Mortal Kombat 4, é o estilo de luta deles, assim. Que agora os personagens, eles têm estilos próprios... Eles têm estilos próprios, né? De luta. De porrada e tal. E tem uma adição muito bizarra que eu lembro até hoje, que é o recurso da... Sacar uma arma. Que é o recurso de sacar a arma do além, entendeu? Todo personagem tinha verdade. Uma ele guardava arma e tirava personalizada. E se você der uma porrada forte, ele dropa aquela arma. E ele vai na tela, às vezes, dependendo se você joga o cara na tela. Isso, oh, é, isso era então, engraçado. É, ah, eu lembro que tem uns fatalities de tela também legais, né? Que você joga o cara na fornalha. Tinha uns stage fatalities. É, assim, é, a parte interessante é que realmente saiu daquela de todo mundo ser tudo igual. Todo mundo ter o mesmo soco, o mesmo chute. Isso foi interessante. Mesmo rasteira. É, agora você mudou. Mas cagaram no resto, né? Eu, é um joguinho bem eu acho que é o pior Mortal Kombat da, assim, da linha principal. Da, seguindo a linha principal do Mortal Kombat, eu acho que é o pior. Não, sim. Assim, se o. Já tá uma franquia um pouco desgastada, então você tem que inovar algum, de algum jeito. Então você vai ter que arriscar nessa inovação. Não deu certo. Eu acho que o Mortal Kombat não. Mas pra uma primeira tentativa não, foi sim, válido. É, a gente, é, válido. É um port legal, mano, é interessante. Eu não gosto do 3D pro Mortal Kombat, vou ser sincero, porque ele perde a velocidade. Ah, o 3D você perde a velocidade. Porque você tem aquela coisa de dar um passinho pra cima. Então, o primeiro que você quebra o combo. E segundo que ele dificulta, assim, ele não é a cara de Mortal Kombat. É complicado. E não contente nisso, então, eles ainda mexem com a história, cara. Que porra! Que era a única parada, assim, que até então era um pouquinho fechada, assim, sabe? Cadê o Shao Kahn, mano? Cadê que, ele? O que rola? Eles encontram um novo antagonista, né? Que é o Shinnok, né? É um deus caído e tal. Isso, um Other God. E o que acontece? Ele tinha domínio do Netherrealm, né? Ele tava lá, ele tava preso na verdade, isso. Lá, né? E com a ajuda do Noob Saibot, a Tani e o Quan Chi, que é o Kratos. É o Kratos Necromante, né? É o Kratos Necromante. Necromante. Ele consegue escapar, né? Do inferno, né? Do Netherrealm. E começa a aprontar outras confusões no enredo. O que rola? O Shinnok, ele sequestra a Sindel e a Kitana. E consegue destruir e consegue destruir parte dos deuses antigos, né? E por isso ele vai reconquistar a Edenia, que é o paraíso, né? É o lugar top, assim, da coisa, assim. Aí o que acontece? O Raiden, que era o deus do trovão, e agora a gente tem a adição do Fujin, que é o Fujin, que é o deus do vento. Que é inútil, né? O personagem. Eles reúnem os maiores lutadores da Terra pra derrotar esse deus caído com altas confusões do barulho. Óbvio, o Liu Kang vai conseguir vencer, porque ele não perde, ele tem o poder do protagonista. Sim. Vai banir o Shinnok e o Quan Chi pro Netherrealm, e o Raiden vai assumir a postura de Elder God. Assim, basicamente é isso. E eles ressuscitam o Goro. Porque... O Goro é... Tem... Isso, é. Foi... Na verdade foi o... Como que é? A capa lá dos jogos, né? Que você ia fazer... Ah, vamos fazer um estadalhaço. Vamos revoltar o Goro. Ó, o Goro voltou. Olha que da hora. E temos um 3D ainda. Só olha só. Contraponto, você então tem vamos ver um nesse vende. Gráfico ridículo. É propagandinha básica, né? Que fizeram com Mortal 4. É, fazer o que, né? Ele... Bom, o que rola importante aí dos personagens? A gente tem a adição de uns caras nada a ver, tipo Kai, o Reiko... O Reiko é engraçado. Jarek, o sabe? Jarek. O Reiko é muito engraçado, porque o Reiko... Você tem a impressão no 4 que ele vai ser super foda. Se você assiste a engine dele no PlayStation, porque no 64 não rodava essa engine, porque era muito ruim, ele ganha, quando ele ganha, ele matou o Shinnok. Ele entra por um portal, senta numa cadeira e cai a máscara do Shao Kahn na cabeça dele. E você fala, porra! Nossa, que... Tipo, ele é o Shao Kahn? Ele é o filho do Shao Kahn? E aí nunca mais explicam como isso. Assim que é ele? Nunca mais explicam isso. Na verdade, depois eles falam que ele era, na verdade, um soldado de honra, um guarda de honra do Shao Kahn, que queria assumir o lugar dele. Mas, e é um personagem que foi esquecido, assim, né? Eita, no meio. Porra. E isso nunca mais aconteceu. Nunca mais. O Quan Chi é um personagem muito interessante, que ele é importante de agora em diante. É, o Quan Chi. E o Quan Chi, não, sim, ele aparece toda hora, né? Ele é o responsável, a gente vê naquele jogo solo lá do Sub-Zero, que ele é o responsável Mortal Kombat Mythology, por enganar o Scorpion, isso. Né? Ele que matou... É, foi ele. Capture! E o Quan Chi depois, ele fica importante, sim, nos próximos ele jogos, vira um, né? Como não, vilão. Esse é uma adição mesmo, assim... Esse Fujin, por exemplo, ele não é novidade no Mortal Kombat. Ele já apareceu antes no Mythologies. Mas é um personagem ridículo do mesmo jeito, né? Deus do vento. Não, ridículo, assim, irrelevante, mas... De deus de natureza só precisa ter um. Só precisa ter um. E tem o Rain, né? Que depois é o da chuva. Mas... Mas esse já apareceu no Trilogy. Ele apareceu no Trilogy, eu não lembro. Ele apareceu no Trilogy, ele jogava no Trilogy. Bom, basicamente é isso que rola no Mortal Kombat 4, assim. Não tem até, né, não tem nem tanta graça assim jogar. Assim é legal porque mudou, entendeu? Eu não gosto, assim, ele é pra uma novidade, né? então tá bom. Pro jogo de 98, assim, ele podia ir mais além. É, assim, realmente. Ele inovou, mas não foi legal. E ele é o jogo. E é engraçado que ele tá mais datado do que o 3 e o 2, se você for jogar. Com certeza. Ele é muito mais. Ele, você não, o jogo não der, sabe que você não consegue jogar o jogo? Você, assim, é ruim de jogar, ele é duro, é, o gráfico atrapalha demais. Realmente, infelizmente, é o jogo que é mais difícil jogar. A inovação tem um preço. Mas não é só isso, galera. A gente tem coisa pior aí. E vamos pular pro Mortal Kombat 5. Que não, né? Já era 5, né? Esse já não é 5, mas a gente, fã, coloca o 5, porque a gente é bobo. Chama de 5, mas não é o 5, na verdade. Isso é o Mortal Kombat Deadly Alliance, né? Aliança Alliance. Mortal. Choose your destiny. O Mortal Kombat 5, ele é o primeiro jogo pra geração, a antiga geração atual, que é a geração do PS2 e do Xbox, de videogame. Ele é aquele que tem um salto gráfico muito grande. Ele realmente ali, a gente vai fazer mesmo agora digitalizado. O personagem bonitinho, sim, bonitinho vamos botar em aspas, né? Hoje não é mais bonitinho, mas assim, você, na época você falava, caraca, é real, os personagens são muito bem feitos, muito bem modelados. Teve aquele pulo. Não, enorme, né? Do Play 1 pro Play 2, o salto gráfico é muito grande, né? Você tira aquela parte poligonal do 64 também, porra. Hein? Fora se você jogava 64 e pulou Play 2. Aí você, caraca, tipo, mudou seu mundo, assim, né? Ixi. Você fica doido. Fica maluco. Tipo, CD, caralho. A gente tinha rugas, né? Não, a parte mais legal, que assim, é o que pra mim me tornou muito mais divertido, é que os personagens ganharam estilos de lutas reais. Então eles fizeram um personagem, por exemplo, personagem lutava, parece que era o Scorpion, lutava Hapkido. Entendeu? O Johnny Cage era Karatê, por exemplo. E não um, eles ganhavam dois estilos de luta, cada um. E você podia alternar. E você ia alternando. Além de uma arma, que é a evolução do Mortal Kombat 4, que você sacava a arma, agora você tinha um estilo só pra arma. E assim, era muito legal, porque você, pra você dominar um personagem, você não tinha que dominar um estilo, você tinha que dominar três. Sabe, eu rejoguei ontem o Mortal Kombat 5. É bom, assim, não é, ele melhorou muito a jogabilidade. Ele evolui muito. Ainda é travado, ele é um pouco lento, mas melhorou muito. Tá? Mas ele fica mais crível, né? Sim. Com a realidade, sim, né? Dos lutadores, usando esse estilo de luta. Melhora bem. E ele entrou uma coisa que, assim, acho que inovou. O primeiro jogo de luta que trouxe, que era um modo que onde o principal não era o chegar até o chefão e matá-lo. Era o Conquest, que inicialmente era assim, você via um mapa com uma sequência de casinhas que eram templos e você ia andando por elas, automaticamente, lógico, você não andava de uma pra outra, mas você ia avançando e você tinha que fazer uma espécie de tutorial com os personagens. Então, por exemplo, você entrava na primeira... Você era obrigado a jogar com exatamente, cada um. Exatamente, né? Ele te dava os combos que você tinha que fazer, então, aprende a dar o especial, você dava o especial. Aí ele ia evoluindo, e pra você terminar você tinha que fazer todos os personagens. Eu lembro que o mais difícil era o Reptile. Isso parece legal, porque você te força, né, a aprender a jogar com todos. Mas essa parte de forçar você a jogar com todos, conhecer todos, parece legal, né? Sim, é muito legal, porque você porque tem personagens que você não vai pegar, tipo o Borachel. Você não vai jogar com o Borachel, velho. Independente do... É como num jogo de luta, tem jogadores seus favoritos e aqueles lá. Tá ali, nunca quem vou jogar com esse, quem joga com a Rose, né, mas... no Street Fighter? Ninguém! Sabe, então, é a mesma parada daquele Street Fighter 3, que mudou toda a base. Nossa, sabe? Só ficou o Ryu, o Ken. Aí trouxe aquele Gaio. É complicado, assim, é ousadia demais. Isso foi uma inovação que não deu certo mesmo. Muito Mortal Kombat é legal. Assim, é interessante você ser obrigado, porque não é cansativo, assim. Tipo, você não é obrigado, você vai treinando o personagem. Você tem a inclusão daquilo que o Rods falou, que é o combo fluido, né? Que não é o combo pré-programado. Que você vai emendando os golpes, dá o tempo de queda, não sei o quê. Fica melhor. Dá pra ter uma mecânica, isso, assim. Óbvio que sempre tem um personagem desbalanceado aí no... Isso, sempre. Você consegue achar um glitch aí e conseguir... Mas dando um Reptile nesse aí é horrível. A Kitana, velho, ela era muito apelona. Tinha um golpe dela que era tipo, sabe, você vai repetindo ele e você não para até praticamente matar. Você podia fazer combo de até 15 botões. 15, era uma isso, coisa, putz, gigante. Nossa senhora. Né? É tipo gigante. É ali que você começa aqueles combos, vixe, infinitos, que você... Aquela coisa de você dar o combo gigante. O que atrapalha... Parece Killer Instinct, Killer Instinct, mano. É. Assim? O que atrapalha é que você pode estar, sei lá, no botão 14, o cara dá um passo pra cima, você perde o golpe, porque ele sobe um pouquinho. Isso é horrível. Meu Deus do céu. Ele entra, a dificuldade muda. Antes você escolhia a dificuldade pela... Você escolhia antes, você escolhia, por exemplo, Sub-Zero, dificuldade média. Agora não, cada personagem tem uma dificuldade estabelecida. Por exemplo, o Sub-Zero tem dificuldade 5, é o mais difícil. Porque todo mundo joga. Porque ele é o mais exatamente. Como sempre, né? Justo. É justo. Todo mundo escolhe o Sub-Zero. Então, aí botaram. Aí, eu não lembro quem tem dificuldade menor. Eu acho que é o. Deixa eu ver aqui. É o Liu Kang. O Kung Lao, desculpa. Liu Kang não. Kung Lao, ele tem dificuldade 1. Kung Lao. Justo Kung Lao? Sempre foi café com leite. A dificuldade dele é 1. Isso é interessante. Aquele chapéuzinho dele, Além dos dois. O chefão a gente deixa pra falar no, na história, porque senão a gente já vai entregar. E o modo Decrypt, que é o seguinte: você, durante o jogo, você ganhava moedas. Que você comprava criptas, ou seja, você abria o caixão do cara pra pegar. E você ganhava itens, como músicas, roupas, concept arts, personagens. Então, pra dar. Uma recompensazinha. Aquele replay, né? Pra você continuar jogando. Ah, terminei. Caraca, já. Mortal Kombat Zelda. Pera, você tem que pagar pra abrir um caixão? Exato, e pegar uma foto que tá lá dentro. Tipo, what the fuck, mano? Não, é legal, que assim, é pra você ver os extras. Isso, aí vinha as músicas, vinha foto de como era produzida, a foto da equipe, isso é legal, você quer continuar. Olha que da hora. É um recurso assim, muito legal pra quem é fã mesmo, assim, da franquia. É, sabe? Pra atrair mesmo. Você, né? Gerar, você gerar interesse, assim, do cara querer desbloquear, sabe, o conteúdo, porque... Eu acho que eu entendi o que o Sage quis dizer. Tipo, matar pessoas, tudo bem. Agora, pra abrir caixões, você tem que ser ético. É, então. Tudo tem um limite, né? Tudo paga tem um limite. Pelo amor de Deus, né? Voltando pro enredo, eles melhoraram um pouquinho. Oh. Melhorou um pouquinho. Eles deram uma acertada. Foi interessante. Isso. Que é o seguinte: se vocês estão falando. Não, é assim. Isso aqui é um enredo mais apocalíptico, né? Então. É que aí ainda já tá meio bagunça, entendeu? Mas. Sei lá, a trama parece melhor. Não, e assim, coisa que eu quero citar é a seguinte: se você assistir a CG do jogo, ela é bonita até hoje. Isso é muito legal. Se você assistir a CG antes do jogo, ela é bem feita. É legal isso. O jogo no Play 2 valeu alguma coisa, né? Então, o que acontece? Você termina o jogo anterior com o Quan Chi e o Shinnok no inferno, presos, e o Shao Kahn debilitado, o do 3 ainda, né? Porque ele tomou 3 porradas seguidas, não dá, né? Ninguém aguenta. É, não pode. Tá na enfermaria. Aí o que acontece? O Quan Chi foge de Netherrealm usando o amuleto que o Shinnok tinha, que é o amuleto que o Sub-Zero rouba no Mythology. Se você jogou Mythology. Que é um amuleto que permite a viagem entre os reinos. Por isso que o Shinnok conseguiu fazer o Mortal Kombat dele, porque ele tinha esse amuleto. Aí o que acontece? Ele foge do inferno, se encontra com o Shang Tsung e fala, a gente tem... Vamos se juntar, derrubar o Shao Kahn. Ele tá debilitado e a gente é forte junto. Deadly Alliance. Deadly Alliance. Olha só, a referência. Pegou? Aí o que acontece? Eles vão, conseguem matar o Shao Kahn, começam a governar, vão pra Terra e matam o Liu Kang, que falou, seu viado, você não vai mais atrapalhar a gente. Não, é uma estratégia válida, cara. Porque eles percebem, pô, a gente é forte. E sempre quando rola uma coisa legal, quem que atrapalha? Ou o Shao Kahn, que é muito forte, ou o Liu Kang. Então vamos tirar os dois antes do torneio começar. Estratégia, né? Estratégia. Finalmente, a decisão plausível. Aí o que acontece? O Quan Chi descobre que existe um exército do deus Onaga. Era o deus guerreiro, que era mestre do Shao Kahn. Vamos lá. Aí começa. Que era mestre do Shao Kahn. O Shao Kahn traiu ele, matou, e aí ele assumiu o posto em Outworld. Então eles descobrem que esse exército existe, e eles vão tentar reviver pra dominar o universo. Essa é a ideia. Aí o que esse é o objetivo. Eles não tentam fazer o Mortal Kombat. Caramba. Não, todas as terras, porque o poder de Onaga é bolado, velho. Assim, é um poder acima do compreensível. Eu entenderia dominar a terra, mas dominar o universo... Chega de terra. Essa... Tanto que eles nem têm... Eles propõem o Mortal Kombat. Não é proposto o campeonato Mortal Kombat. Não, acontece e o quê? O Raiden desce de Elder God, ele fala, é muito chato ser Elder God, eu não fazia nada lá em cima, não vou fazer nada aqui embaixo. Aí ele volta e reúne novamente os guerreiros de Earthrealm pra deter os dois. Aí no final o que acontece? Mesmo assim, o Raiden vira o campeão, entre aspas, ele é o único que chega até lá, e ele não consegue. Ele não consegue ganhar dos dois. Isso daí fica claro que ele perde pros dois, porque é 2-1. É injusto. O que é justo do Mortal Kombat? Pera aí, então... Os vilões ganham. Eles ganham, termina com eles ganhando. Excellent. Shang Tsung wins. Como assim? Sim, é o que eu falei, é um enredo apocalíptico. Apocalíptico. Aliança mortal. Final ruim. Final ruim. Nossa, eu nunca vi isso antes. Bad ending. Bad ending total. Pô, então por que eu tô jogando? Porque realmente, você pensa, porra, quer dizer, todo mundo tá servindo o Shao Kahn, ele tem um puta guerreiro poderoso, ninguém vai se revoltar. Junta o Quan Chi, que é um necromancer fudido, e o Shao Kahn, que é um viado. O Shao Kahn, o Shang Tsung, que é um mago poderosíssimo, os dois vão dar conta do Shao Kahn. Tranquilo, assim. Não sei como eles vão perceber isso. Demoraram 5 jogos pra perceber isso, né? Tem alguma coisa errada aí. O Shang Tsung tomou 4 jogos de porrada. É que antes ele não tava tão debilitado. Não, mas o detalhe é que o Shao Kahn tava enfraquecido também. É, então. Sim, né? Exato. Nos eventos anteriores. Apanhou 4 vezes, 3 vezes seguidas. Mas aí, né? que rola de importante? A gente não tem Liu Kang nem Shao Kahn nesse jogo, porque eles estão mortos, de verdade. Oh. Realmente. É. Inclusive, o Liu Kang, coitado, o Liu Kang tava treinando assim, e o Kung Lao olhando o Liu Kang treinar, aí os caras vão e matam o Liu Kang, e o Kung Lao fica apavorado. E vai correndo e... Raiden, mataram o Liu Kang! Como assim? Vai muito, atrás dos bandidos, mano, triste, porra. Cara. Mas aí a gente tem umas adições assim, nada a ver. O Sub-Zero tá velho. Isso, a gente isso tem é legal. E a coisa que eu mais gosto é ver o Sub-Zero envelhecido. Que ele é humano. É, a Sônia então. Não. A Sônia tem. Infelizmente, só ele envelhecido. O Jax tá com uma cara de velho, mais velho também, o Jax. É, verdade, ele ganhou uma boina. Tá? É. Mas é, rola aí, tem o Blaze também, né? Aqui, o Blaze vai ser importante depois. A gente vai entender. Ou importante Blaze, não, né? Ele que vai que cagar ficava... a história, mas vamos lá. Ah, e a gente não falou do Mocap, que é um personagem bizarro. Isso, menção honrosa pro Mocap, que é o cara que Mocap. Faz... Literalmente motion capture, que é um cara que era tipo amigo do Johnny Cage, que ajudava a fazer a captura de movimentos e tal. Tá lá na porrada, tipo, deslocado. E ele não tem poder nenhum, ele só briga. Tamo aí. Ah. Eu vi a imagem do Mocap, eu falei. Não, esse jogo tem um personagem muito bizarro, tipo, Rush. Mas que roupa ridícula. Ele vai levar até os outros jogos, entendeu? Meu Deus do céu. Não, esquece essas paradas, Boratio. O Boratio, ele é meio importante no próximo jogo. Meio, sabe? Tipo, ele é bêbado, cara. O estilo dele é de luta bêbada. É muito engraçado, velho. Ele vomita no chão pra você escorregar, velho. Aonde? Então, basicamente é isso que acontece no Mortal Kombat até agora, assim. Sim, o final é triste, como é triste o fim desse podcast aqui, que é a parte 1 só. Infelizmente. Acontece, né? Mas, assim, resumindo, assim, o começo de Mortal Kombat foi muito, muito legal, assim, marcou muito a galera. A história, ela vai se arrastando, talvez é por isso que estraga um pouco. Mas, não, óbvio, não era a história que segurava o Mortal Kombat. Era a violência, era pura e era simples sensação, violência. Era a sensação, sabe, de um combate mortal entre inimigos malucos numa terra bagunçada, vivendo altas aventuras. É saber, sabe? Que você pode pegar o seu amigo e falar, eu arranquei a sua cabeça. É, sabe? Então. Cara, então, ele batia de frente com o Street Fighter mesmo, foi o grande fã mesmo. Conseguiu mesmo. E hoje você tem fãs separados, né? Ele é um estilo que tem fãs com próprios, certeza. Assim, não é... Não, eu vi uma declaração lá falando assim que a rivalidade é que nem Coca e Pepsi, porra. É tipo Mario Sonic, só que a SEGA perdeu. Mario Sonic é pô, SEGA! É muito, muito legal assim. Então, galera, a gente vai começar a se despedir agora por aqui. A gente vai encerrar aqui no Mortal Kombat 5 por hora. A gente volta do Mortal Kombat 6 até o atual, que é o novo que a gente vai explicar. E vai focar um pouco nas outras mídias. Nos extras, nas outras mídias e tudo que... Vamos falar do desenho, do filme. Tudo que complementa esse universo do Mortal Kombat na vida. Um monte de curiosidades. Mas, galera, valeu pra quem acompanhou. Tem mais Mortal Kombat pra vocês, então aguardem, porque vai valer a pena sim. E é isso aí, galera. Assim, test your mind. Test your mind. Sim. E depois veio... Uh-huh. Detalhe, no 5 você tem o test your sight. Que é... Meu Deus. Vai além, vejamos depois, né? Melhor a gente ficar por aqui, então valeu, galera. Obrigado aí pra quem acompanhou. E espero vocês na parte 2, né? Falou. Por favor, falou, galera. Falou. E o Noob Saibot, é o que é o Sub-Zero? Sub-Zero preto, o Reptile é o Sub-Zero exatamente. Verde. Exatamente, o Reptile é o Sub-Zero verde. O Rain é o Sub-Zero roxo ou azul. Mas nenhum deles supera o original, né? É, então Sub-Zero é Sub-Zero. Não mesmo. Sempre. that your best? Aqui é o Panda e eu quero Harry Potter no próximo. Repete. Ah, tá bom. Ah, essa tá bom, menos, né? Que triste, velho. Isso aí, Fer, dá isso vai pros erros, né? Porque pega a voz dela, tá na gravação. Pegou já. Vamos lá, Panda. Don't make me laugh. Eles criaram os seis reinos que existem no universo de Mortal Kombat. Esses são o Earthrealm, que é o plano terreno, é a terra normal que a gente conhece aqui. Netherrealm, pra quem joga Minecraft, tem o Nether também. Isso, maneiro. Outworld, que é o mundo externo, é Exoterra, que eles chamavam, né? É, Exoterra, Outworld. Você falou Outworld. Outworld, é. O velho de fora. O mundo velho. Outworld. Então, a gente tem o Netherrealm, que é o mundo. Feel the power of Shao Kahn. Ele é o lutador selecionado pelo Netherrealm. Caralho, eu tô meio travado, velho. Calma aí. Mortal Kombat. Bom. You will die, mortal. Eu tô vendo os personagens aqui. Tá vendo, velho? Boraicho, sei lá. E Boraicho, ele calma, era. Guarda esse, segura, né? Mas esse negócio de forçar o. Segura esse sentimento. You're still trying to win. Vamos pro enredo? Ah, pode ir, samba enredo. Samba enredo. That was pathetic. E tem o código, né? Você pode conseguir mais cedo pelo código. Rods, como é que é o código? Uhum. Como que é? Mas é o do Media Player ou é o do... O do Media Player. Explica o do Media Player. Então, no Media Player é pausar, retroceder, avançar, próxima lista e pausar de novo. Aí você vai travar o Windows. Esse é o código do secreto, tá? Você desbloqueia o Bill Gates. Ô, Microsoft. I win.